Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia traz hoje a cantora e compositora piauiense Patrícia Melody e o álbum Do Outro Lado da Lua. Por isso é que eu não vou te arrancar a força, não vou acreditar que você não amou, não vou espalhar que você não presta. Não vou te condenar porque você me mancha. Este é o quarto CD de Patrícia Melody e são 11 canções inéditas e autorais. Meu coração, não posso te odiar porque você não sabe. O samba Últimas Palavras, letra e música de Patrícia, abre o disco. Você não percebeu quem sou, não compreendeu, insegurança é dor. Caiu a ficha, eu errei por amor. Você não entendeu nada. A bossa de Não, uma outra composição de Patrícia. Haja o tempo que houver, tempo trago o que vier. Nem beijos, nem desejos levarão você de mim. Tempo, passe o que passar, gente linda a rodear. Olhares nem lugares levarão você de mim. Nosso riso, nossa chama, nossos planos, nossa cama não vão levar. O pop da faixa Do Outro Lado da Lua, de Patrícia Melody e Clara Mello. Paixão, só consigo ter no escuro. Amante, eu só me sinto em pleno breu. E da fotofobia eu não me curo. A sombra guarda tudo que é meu. Amar a luz de vela, lamparina. Amei a luz, revela o meu desejo. Somente a escuridão me ilumina. O claro cobre tudo que eu vejo. Eu não vejo. A voz da Patrícia é muito especial e ela mostra que veio para ficar na MPB. O leve funkeado de Múltiplo Amor, composição também da Patrícia. Meu pecado, meu tornado, meu dilema. Meu poeta, meu atleta, meu esquema. Meu segredo, meu desejo, a minha algema. Mas vale a pena. Te amar por um poema vale a pena. Meu desatino. Do Outro Lado da Lua, de Patrícia Melody, é o disco do dia de hoje. Lançamento da Sala de Sonho Records, do produtor André Agra. Visite o site da artista www.patriciamelody.com. Mais informações sobre o álbum no site www.saladesom.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.